Está começando a esquentar de vez o paraibano. Foram jogos, resultados surpreendentes. Esse resultado aqui, de Queimadense contra o Miramar, para mim foi surpreendente. Porque o jogo foi lá no Ernestão e a Queimadense vinha liderando geral. Perdeu de 3-0 para o Miramar. Desportiva Guarabira acompanha esse jogo aqui, né? Jogo duríssimo. Estádio mais uma vez lotadinho lá em Guarabira, 2-1. São Paulo Cristal vendeu caro essa derrota. O Serrano perdeu em casa para o Confiança de Sapé por 3-2, também resultado duro. E o Cruzeiro goleou o Sabugi, né? Sabugi é o saco de pancadas, 3-0. E hoje à tarde, o Atlético com muitas dificuldades, né? E dois jogadores a menos, mas conseguiu um resultado importantíssimo, 2-1 no Spartak. Vamos à participação do ouvinte às 18h25 no Atualidades Esportivas. Alô, boa noite. Boa noite, é Marquinhos Sextou. Fala, Marcão. O Trujão é bom de português, né? Com certeza. Você acompanhou o jogo? Acompanhei pela Piranha. Certo. Que beleza, 2-1, né? Grande vitória. Isso, o Rebelo Júnior, com 2-1, ganhou, né? Foi? Deu com 2-1, foi? Exatamente. Foram 3 expulsões, 2 do Atlético e 1 do Spartak. Pois é, eu estava de dia, de filho, no Pedro. Rapaz, vai fazer aqui, meu Deus, rapaz, vai fazer a hora que sai do PC do Spartak. Essa é 2-1. Olha aí. E aí? E quinta-feira tem outra pedreira, não é, Marcos? Vai ser lá em Confiança de Sapé, a terra do abacaxi. Se trouxer esse já conseguiu esses 3 pontos hoje contra o Spartak lá em João Pessoa. Se trouxesse mais uma vitória, aí é de fundamental importância. Porque tá embolado, viu, Marcos? Tá embolado aqui. Tem 3 pontos? 6. Tem o Atlético, a Desportiva e a Queimadense. 3. Bola, né? Pois é, Confiança. Mais 3 pontos, aí não. Já fica o primeiro aqui. Aí já daria um passo gigantesco. Tá tudo isso aí. Vamos levar o pé-pezão, se Deus quiser. Você vai pra onde? Ah, certo. Você vai pra uma excursão, vai rezar, né? É, vai no barzinho, vai toda a galera. Que beleza, isso é bom, rapaz, isso é bom. Pois é, Exatamente. Pois é, Beto, vamos lá no currinho, lá no Tabadinho, na Alva Holanda, com a Nona, Alberto Bala, Felipe segundo essa poeira, tá Marcos Felipe dessa poeira, para o seu conterrâneo lá, o teu amigo já na Rádio Rui, Felipe Silva, exatamente. Lá no seu comentário com ele, não deu, como se chama? João Filho. E um alô pra Wanderlande, pro lado do Pará. Um alô pra Geraldo da Tia Balancel. Um alô pra Rubens da 7 de setembro. Valeu, Marcos, aí nos torcedores. Obrigado pela sua participação. Tem mais ouvinte aí, Keliano? Aí, a 18h28 no Atualidades Esportivas. Alô, boa noite. Boa noite. Diga aí, meu amigo Nona. Boa noite. Quero dizer uma boa noite pra você, pra Keliano, e uma boa noite pra todos os ouvintes. Pois é, Beto, e quero parabenizar, Beto, a equipe da Alpiranha, da parte de esporte, a você. Parabenizar a Felipe por mais uma grande transmissão. e parabenizar o rapaz lá, João, né, lá de João Pessoa, que estava, o repórter que estava presente. Ele fez uma brilhante cobertura, parabéns para ele. E quando eu cheguei da escola do Eja, foi mesmo na hora que o Badinho estava na calçada. Assim que eu cheguei, o Badinho disse: mano, o Atlético ferrou o segundo gol agora. Aí eu digo: oh, que coisa boa. Nós vamos ganhar, Badinho, porque eu tinha, no meu pensamento estava assim: eu digo, com a estreia de Ferreira, o time do Atlético vai ser outro dentro de campo, e se Deus quiser, nós vamos ganhar. Agora, Beto, eu não assisti do começo, mas depois teve as duas expulsões, homem. Aí eu não sei o que está acontecendo, se é perseguição contra o Atlético, ou se as expulsões foram corretas, eu não sei o que é. Eu vi um rapaz dizer que o presidente do Atlético ia protestar hoje lá em João Pessoa contra a presidente da federação, contra essa arbitragem, que aquele árbitro não foi o primeiro jogo, não foi a primeira vez que ele prejudicou o Atlético de Cajazeira, não, velho. Infelizmente, a arbitragem, meu irmão, é um grande problema do nosso futebol brasileiro, e eu acho que também aí no futebol sul-americano. Eu não vou dizer porque não tem árbitro perfeito que ele erre, mas é errado demais assim, rapaz. Eu não sei se é prejudicando o Atlético, mas Deus é poderoso, Deus é bom, é justo e verdadeiro. E o Atlético, mesmo com essas duas expulsões, o Atlético pôde suportar a pressão e conseguir, o mais importante de tudo foi sair com os 3 pontos para continuar brigando firme e forte, né, Beto? Com certeza. Não é mais. Eu só dizer que a gente está no firme e forte aqui na audiência, viu? Valeu, meu irmãozinho. Um abraço mais uma vez, parabenizar a Felipe Silva, a João lá pela cobertura, parabenizar o Alberto, parabenizar a você, que nos dá a oportunidade de nós participar desse programa maravilhoso, que nos deixa informados. E dizer que o Campeonato Brasileiro agora está pegando fogo uma vez, né, Beto? E a tristeza é que os times nordestinos não conseguem se reagir de jeito nenhum, né, rapaz? É lamentável uma situação que Fortaleza e Sport, horas vem passando, né? Mas é assim mesmo, a gente fica na expectativa para que eles possam, se Deus quiser, os times nordestinos que estão embaixo da tabela possam se acordar e se reabilitar na competição, né, Beto? Pois é, eu quero mandar um abraço para todos os ouvintes, a nossa amiga Badinho e sua esposa que está aqui ouvindo aqui o programa, Beto. Um abraço para ele e ela que estão ouvindo. Um abraço também para Márcio Silva lá nas Capoeiras, para Nivaldo Germano lá no Cedro, para Márcio dos Tecedores, Vanderlanho, Jairzinho lá das Palmeiras, viu, Beto? E um abraço bem grande para o rapaz lá do Cristo Rei, que eu esqueci o nome dele lá, eu não sei se é Laís, Beto, o nome dele. É o Vigílio, um Vigílio. Um abraço para todos os ouvintes, meu irmão. E dizer que vamos firme e forte na corrente positiva para o Atlético voltar para a segunda divisão. Pois valeu, meu irmãozinho. Com Deus. Um abraço. Uma boa noite e até amanhã. Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima, meu amigo Nona aí na Rafael Holanda. Obrigado pela sua audiência. Falar do supermercado das Palmeiras em 2 endereços. Rapaz, suas compras parceladas em até 6 vezes nos cartões de crédito. Vem aí, rapaz. Agora, já nesse mês de setembro, é a festa de aniversário. Vai ter um sorteio lá grandioso com grandes prêmios para todos os clientes do supermercado das Palmeiras. Ruas Tiburtino Cartacho e na Doutor Coelho ficou um espetáculo as novas instalações do supermercado das Palmeiras. Grupo Barroso em festa há 19 anos. Barroso Autoescola, Barroso Estofados e Planejados, cursos profissionalizantes. Cuidado com você em cada detalhe é lá no Grupo Barroso. Clínica Infância, cuidando da saúde e do desenvolvimento do seu filho. Agende pelo 839-9853-5960, Instagram, @ Clínica Infância. Sandro Baterias, distribuidor exclusivo das marcas Crau e Moura para toda a Paraíba. 30 anos de Sandro Baterias em Cajazeiras e João Pessoa. É lá em João Pessoa, na Quintino Bocaiúva filial. Frigorífico Teodoro, as melhores carnes em José da Penha, Riacho de Santana, no RN, organização Jailson Teodoro. Prefeitura de José da Penha, no Rio Grande do Norte, administração do prefeito Jairo Mafaldo, valorizando a transparência na aplicação dos recursos públicos. Seguindo com atualidades esportivas, daqui a pouco a gente manda o alô para toda a galera que tá dando joinha, participando com a gente no Facebook, no Zap. Daqui a pouquinho a gente chega com o alô da galera. Vamos à participação do ouvinte para em seguida a gente chegar com o intervalo com os nossos parceiros anunciantes. Às 18h30, 18h30. E 4, alô, boa noite. Alô, boa noite. Boa noite. Oi. É Vigílio do Cristo. Vigílio do Cristo. Oi, Vigílio. Tudo bem, né? Tudo bem, Vigílio? Tudo bem, graças a Deus. Eu agradeço ao Ana aí pelo alô. Eu dou os parabéns à vida ao Rito Silva pela narração, né? Uma vitória também de acerto, muito bom. E essa renda da arbitragem que ele fala, comentou, tem o erro da arbitragem também, tem muita reclamação, né? Não sei se vocês viram o jogo dos Santos ontem, o Neymar quase que bavou a pia do árbitro, né? Que isso é muito vergonhoso pro juiz. Não sei se vocês viram aquele lance, mas o Neymar só faltou tomar a pia do juiz, o juiz não teve coragem de expulsar ele, né? Eu acho que é muito feio pra arbitragem também, tem muita reclamação, muito erro de arbitragem, claro. É um grande problema do futebol brasileiro hoje. Não sei nem o que expulsar, talvez, né? Exato. E aí eu quero mandar um alô pro Valerlane, pro Lennon, pro Marcos Silva, também participou também do Marcos. E lamentar a situação dos nordestinos, né? Três nordestinos na zona de rebaixamento. Muito triste, né? É, rapaz. Praticamente rebaixado já o Sport, Fortaleza também bem. E o Nordeste também. Uma situação muito ruim no campeonato brasileiro, né? Isso aí, complicado isso. Também ali com o Marcos Felipe Silva também, o menino que atendeu aí, a gente, tá sendo muito bem. O jeito que a gente tá sempre mais escuta aqui, mais uma vez, parabéns pelo programa, viu? Obrigado, meu irmão. Pelo espaço, boa noite. Boa noite, o corintiano Vigílio, ali no Cristo Rei, toda a galera boa ali na Zona Leste de Cajazeiras, a Júlio Pajeú também, né? A Sinfrônio Braga, Desembargador Boto, aquela turma boa de toda essa Zona Leste de Cajazeiras. 18h36, Keliano, vamos a mais uma parte, caiu? Então agora vamos girar com os parceiros anunciantes aqui no Atualidades Esportivas. Novo Atualidades Esportivas, o mais completo no gênero da Paraíba. Aqui sim você fica atualizado no mundo dos esportes. Ponta a ponta, ponta a ponta, Alto Piranhas, a rádio que Cajazeiras escuta. Clínica Infância, Neuropediatria, Psicologia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e muito mais. Seu filho merece o melhor cuidado. Rua José Andriola, 70, Jardim Adalgisa 2. Telefone 83 99853 5960. Instagram, @ Clínica Infância. Uma trajetória marcada pelo compromisso com a transformação de vidas e pela realização do sonho da casa própria. Há mais de 15 anos no mercado de habitações, atendemos mais de 45 cidades e 27 mil unidades habitacionais entregues. Somos a construtora Souza Araújo, referência em inovação, qualidade e excelência. Nossa missão é fazer com que cada moradia se torne um lar para uma vida inteira. Sandro Baterias, distribuidor exclusivo das baterias Moura e Krau para toda a Paraíba. Tudo para o seu carro em um só lugar. Mecânicos profissionais e serviços garantidos. Em Cajazeiras, em dois endereços, Venâncio Neiva e Padre José Tomás. Em João Pessoa, na Quintino Bocaiúva. Frigorífico Teodoro, as melhores carnes em José da Penha e Riacho de Santana. E Feira de Animais, na Fazenda Joaquim Batista Bessa, a cada 15 dias, na BR-405, Vila Major Felipe, no Rio Grande do Norte. Organização Jailson Teodoro. Prefeitura de José da Penha, no Rio Grande do Norte. Administração, prefeito Jairo Mafaldo e vice Adriano Moraes. Uma gestão pautada no bem-estar da população, valorizando a transparência na aplicação dos recursos públicos. Menos Supermercado, o que vende mais barato em Cajazeiras. Promoções todos os dias. O lugar onde você faz economia no seu bolso. Menos Supermercado, na Avenida Presidente João Pessoa, no centro de Cajazeiras. Cachaça Serra de Areia, vem conquistando o paladar dos cachaceiros de plantão. Alô, meus cachaceiros de plantão! A cachaça Serra de Areia disparou! Com sabor e aroma agradável, com rigoroso controle de qualidade em todas as etapas do processo produtivo, sem ressaca e sem dor de cabeça. Trata-se de um produto genuinamente regional, com requintes de modernidade, sendo obtida da parte nobre da cachaça. A Serra disparou, disparou. Cachaça Serra de Areia, representante comercial Adriano Formiga, 83 99396 0808. Respeita a Serra de Areia. Atualidades esportivas, o mais completo no gênero da Paraíba. Aqui sim você fica atualizado no mundo dos esportes. Beto César. Beto César. Muito bem, 18h40. De volta aqui com atualidades esportivas em seu segundo tempo pela Alto Piranhas, a dona da bola. Vamos à participação do ouvinte no zap aí, Keliano. Keliano tá baixando ali. Quem tá com a gente aqui, dando boa noite, né? Quem tá na audiência do programa, deixa me ver, pra gente mandar o boa noite pra galera aqui que tá dando joinha pra gente aqui. Você acompanha a gente pelas plataformas no Facebook, no Radiosnet e no Radinho, as plataformas que são apresentadas pela Alto Piranhas. Moisés Barroso, boa noite na audiência. Zé Mário, parabéns pela transmissão. Essa mesma coisa a arbitragem fez com o nosso Cruzeiro lá em Monteiro, amarelou a equipe quase toda e no final do jogo deu 13 minutos de acréscimo. É bom nós sertanejos ficar de olho na arbitragem, principalmente quando estiver jogando com times lá de João Pessoa. Parabéns pela vitória do Atlético. Aqui quem escreveu foi Zé Mário, lá da Rádio Boa Nova de Itaporanga. Valeu, Zé Mário, obrigado pela audiência. É o Gilmar. Rapaz. Gilmar tá com a gente aqui. Boa noite, amigo, tô na audiência. Valeu, Gilmar Rolim Gonçalves, lá na rua Januário Coelho, no Pôr do Sol. Hélio, manda o teu material, rodo já, viu, Hélio? Rodo já teu material. Hélio Sucubira também tá na audiência lá em Souza. Quem tá mais com a gente aqui, a galera na sintonia, o Vanderlândio, lá em Santarém, no Pará. Vai lá, deu certo agora, Keliano? Vamos lá. Boa noite, Bessa. É João Preto, aqui está amizado. Desculpa aí, rapaz, a minha expressão, porque esse atleta, todo jogo é jogador expulso, rapaz, um, dois, já perdeu pro Guarabê por causa de expulsão besta. Aí eu já expulso de novo, rapaz, tem que ter mais disciplina aí, rapaz, tem que chamar esses jogadores aí, pra mais cuidar, rapaz, de reclamar, sabe, brigar, que manda juiz mesmo. Pega a brigar os expulsos, que manda juiz, pode depois ele expulsar, tá expulsado, pronto, acabou, não tem vá, não tem nada. Esse tem que ter mais coisa no lugar, rapaz, jogando bem, mas perto da cabeça vai expulso. Atualmente, rapaz, sem pressão nenhuma, vai expulso, brinco com a besteira, rapaz. Jogar mais, chama a cabeça, rapaz, que isso vai fria. Boa noite, é João Preto, tá ligado, viu? João Preto, com sua opinião sobre as expulsões aí, infelizardo em Palmirim. Agora vamos a ele, a Newton Batista. Newton Batista fazendo um relato aí de mais uma rodada, a terceira rodada da segunda divisão do Paraibano de Futebol. Newton Batista, da Rádio Cultura, lá de Guarabira. Boa noite, Newton Batista. Boa tarde para você, Beto César, e para todos que ouvem a Alto Piranhas e acompanham o programa Atualidades Esportivas. E terminou há pouco do estádio Almeidão o jogo que fecha a terceira rodada da segunda divisão do Campeonato Paraibano. E quem se deu bem foi justamente o Atlético de Cajazeiras, vencendo o Spartax por 2-1. Confirmando os demais resultados desta terceira rodada: Queimadense 0, Miramar 3, Desportiva Guarabira 2, São Paulo Cristal 1, Serrano 2, Confiança 3, Cruzeiro de Itaporanga 3, Sabugi 0. E confirmando, terminou há pouco no estádio José Américo de Almeida Filho. Spartak 1-2 para o Atlético de Cajazeiras. Mateuzinho e Natalício fizeram para o Trovão Azul, enquanto Anderson fez o gol solitário do Spartak. Com esses resultados, a classificação da segunda divisão do Campeonato Paraibano é esta. Em primeiro, o Miramar com 7 pontos. Segundo, Confiança também com 7. Terceiro, Atlético de Cajazeiras com 6. Quarto, Desportiva Guarabira com 6 pontos. Quinto, Queimadense 6. Sexto, Rio Serrano com 4. Na sétima colocação aparece o Cruzeiro também com 4. E oitavo, São Paulo Cristal com 1 ponto. Na nona colocação, o Spartak com 1. E na lanterna, o Sabugi, que até agora não somou ponto, portanto, está zerado. É esta a situação do Campeonato Paraibano da segunda divisão, que prossegue já no meio da semana, com Miramar e Sabugi, Queimadense e Serrano, Cruzeiro e São Paulo Cristal. São os jogos da quarta-feira. Já na quinta-feira teremos o time do Confiança recebendo o Atlético de Cajazeiras na cidade de Sapé. E a Desportiva Guarabira recebe no Silvio Porto o Spartak. É a segunda divisão do Campeonato Paraibano que começa a entrar no clima e consequentemente, daqui para frente, muitas emoções. Por quê? São 10 disputando, mas só existem 2 vagas para que possam participar da primeira divisão do futebol paraibano no ano de 2026. É isso aí, amigo Beto César, um abraço para todos que estão ligados na Alto Piranhas, acompanhando o programa Atualidades Esportivas. Valeu, tá aí, né, o Newton Batista, homem forte, está agora lá no grupo de Guarabira, na Rádio Cultura de Guarabira, né, Newton Batista, grande história no rádio, no futebol brasileiro, né. Vai lá, é o Hélio aí, Keliano. Roda o Hélio. Hélio Sucupira. Boa noite, Beto César. Boa noite, Felipe Silva. Boa noite aí na técnica, o Jota Tibério. Keliano, Hélio. Ouvintes, né, do Atualidades Esportivas. Também a torcida do Trovão Azul do Sertão está feliz com a vitória do Atlético Cajazeirense de Desportos lá na cidade de João Pessoa, ou seja, na capital, né? O time do Atlético que perdeu para a equipe do Guarabira na última quinta-feira e se reabilitou hoje, né? E se desponta aí com uma das equipes que está cotada a subir esse ano da segunda para a primeira divisão. Aí, né, a gente fica feliz com a vitória do Atlético de Cajazeiras e que esperamos o triunfo esse ano. Então, tá, parabéns, né, o Alas Barroso, toda a sua comissão técnica, né, o presidente do Atlético também, o Paulo, enfim, né? Espero que o Atlético agora tome o rumo certo e consiga esse triunfo. Em nome de Mercadinho é São Lucas, fica aqui no Zio Silva, por trás do Rômulo Pires, promoções todos os dias. Um abraço, meu amigo Tico, né? Minha amiga Neide, todos os dias curtindo aí o Atualidade Esportiva. Grande abraço a você, Beto, e estamos felizes, né, com a vitória não só do Atlético como do Cruzeiro ontem de Itaporanga, que são equipes, né, que representam aqui o nosso sertão paraibano. Valeu, Hélio. Construtora Souza Araújo, referência em inovação, qualidade e excelência. Nossa missão é fazer com que cada moradia se torne um lar para uma vida inteira. Melo Supermercado em Cajazeiras, o que vende mais barato, promoções todos os dias, na Avenida Presidente João Pessoa, aqui em Cajazeiras. Biomed, distribuidor hospitalar, é Nossa Senhora da Conceição, a mais completa do Alto Sertão Paraibano, na Pedro Moreno Gundim, em Cajazeiras. É, pedidos pela o fone da Biomed, o zap da Biomed, 83886622290. Center Peças Automotivas Limitada, peças para veículos de todas as marcas. Ligue no zap da Center Peças, 83991279355. Laboratório de Análises Clínicas, Dr. Isaac Lordão, na Avenida Juvencio Carneiro. Exames com precisão e segurança nos resultados. O zap do Isaac Lordão, 83988662289. Cachaça Serra de Areia vem conquistando o paladar dos cachaceiros de plantão. Representante comercial Adriano Formiga. Pedidos 83993960808. Beba com moderação. Cajá Sorvetes, prove, você merece este sabor. Na Rua Samuel Duarte, 1023. Pedidos pelo zap da Cajá Sorvetes, 83991251748. Instagram, arroba Cajá Sorvetes. Loja Caruaru Shopping 20, um show de variedades, preços imbatíveis. Na Rua Coronel Juvencio Carneiro, 78, em Cajazeiras. Clínica de Olhos, Dr. Cícero Petrônio, enxergue o mundo com olhos saudáveis. Estamos na Rua Padre Rolim, em frente à antiga Regional de Ensino. Marque sua consulta pelo zap 83981931284 com a nossa amiga Estelita, lá na Clínica de Olhos, Dr. Cícero Petrônio. Refrigeração Fran Zero Grau, referência em manutenção de ar-condicionados para veículos. Rua Manuel Alexandre, no bairro Princesinha do Oeste, lá em Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte. 18h50 no Atualidades Esportivas. Olha só, rapaz, como ficou o Brasileirão da série C. É onde estava o Botafogo da Paraíba. O Botafogo ficou na 13ª colocação com 23 pontos. Então, quem foi que passou para a próxima fase, onde teremos dois quadrangulares? Primeiro, o Caxias, lá do Rio Grande do Sul, com 37 pontos. Segundo, a Ponte Preta de Campinas, 36 pontos. Terceiro, Náutico, Capibaribe, lá do Recife, com 36 pontos. Quarto, Londrina, lá do Paraná, com 30 pontos. Quinto, São Bernardo, lá de São Paulo, com 30 pontos. Sexto, Brusque, lá de Santa Catarina, com 28 pontos. Sétimo, o Guarani, meu bugre. Sétimo, o Guarani, com 27 pontos. E oitavo, o Floresta aqui do Ceará. Portanto, dos oito que vão disputar os dois quadrangulares, onde quatro subirão para a Série B, apenas dois nordestinos, o Floresta de Fortaleza e o Náutico do Recife. Olha só aqui como ficou complicado. O CSA, grande CSA, que fez uma grande campanha na Copa do Brasil este ano, ganhou dinheiro. O CSA foi rebaixado. Centro Esportivo Alagoano foi 17º com 22 pontos, lamentável. O ABC, 18º com 18 pontos, rebaixado. O Retrô de Pernambuco, 14 pontos em 19º lugar, rebaixado, e o Tombense lá das Minas Gerais. Portanto, dos quatro rebaixados, caíram três do Nordeste. CSA, ABC e Retrô vão disputar em 2026 a Série D. Imaginem só aí, time com estrutura do CSA, do próprio Retrô, é um time empresa, rebaixado para a Série D do Campeonato Brasileiro. A situação não só está feia para o futebol do Nordeste na Série A, como na Série B, como na Série C. Tá difícil, difícil. Um ano para ser esquecido esse ano de 2025 para muitas equipes do Nordeste em suas respectivas divisões. Tá aí, ainda não saiu a tabela do quadrangular da Série C. Deverá sair até amanhã, divulgada pela CBF. Só repetindo aqui, quem vai brigar pelas quatro vagas na Série C: Caxias, Ponte Preta, Náutico, Londrina, São Bernardo, Brusque, Guarani e Floresta. O Botafogo da Paraíba, como disse agora há pouco, ficou em 13ª posição com 23 pontos. 18h53 no Atualidades Esportivas aqui pela sua Alto Piranha. É isso aí, e hoje tivemos, né, mais uma vez aqui, parabenizando, né, o trabalho do Felipe Silva na narração e as reportagens de João Filho, direto ao vivo lá do Almeidão, a única rádio de Cajazeiras que esteve ao vivo trazendo todas as emoções de Atlético 2, grande vitória do Trovão Azul do Sertão, Espartaques 1. E a Alto Piranhas, mais uma vez, na quinta-feira, vamos transmitir Atlético e Confiança de Sapé, lá direto da Toca do Papão, na cidade de Sapé. A partir das 15 horas, você vai se ligar na quinta-feira aqui e conferir todas as emoções de Atlético e Confiança de Sapé. Mais uma da Alto Piranhas. Liverpool anunciou a contratação de Isaac por valor recorde. A novela entre Isaac e o Newcastle chegou ao fim. O sueco é o mais novo jogador do Liverpool. O clube anunciou reforço de valor recorde, segundo a imprensa inglesa, 130 milhões de libras. 952 milhões de reais na cotação atual. Trata-se da contratação mais cara da história da Premier League. Meu amigo, o cara foi contratado por 130 milhões de libras. 952 milhões de reais. Pois é, por ali chegando o nosso amigo também aqui, é um dos operadores sonoplastas, também comunicadores, Quinaldo José. Um abraço ao Quinaldo José, vascaíno forte, às 18h56. Nada aí, Keliano, nada do... Hein, Keliano, nada, não chegou, né? Chegou não, né? Pois é, o pessoal me cobrando aqui, não chegou até o presente momento a extração das 18h05 lá da Lotep. Pois é, e a seleção brasileira fez o primeiro treino, fez o primeiro treino na Granja Comari sob o comando de Carlo Ancelotti. O técnico Carlo Ancelotti comandou nesta segunda-feira o primeiro treino na Granja Comari, casa da seleção brasileira, na cidade de Teresópolis, no Rio de Janeiro. A atividade abriu a preparação para os duelos contra o Chile, nesta quinta-feira no Maracanã, às 21h30, e Bolívia, na terça-feira que vem, em El Alto. As partidas são as últimas do Brasil nas eliminatórias para a Copa do Mundo 2026. Dos 24 convocados para esta data FIFA, 5 ainda não se apresentaram. São eles: Alisson, Caio Henrique, Gabriel Magalhães, Rafinha e Gabriel Martinelli. Além disso, 3 jogadores que atuaram no último domingo ficaram na parte interna do centro de treinamentos realizando atividades regenerativas: Jean Lucas, Lucas Paquetá e Samuel Lino. Tá aí a seleção do italiano Carlo Ancelotti, seleção brasileira, preparando-se para as duas últimas rodadas aí das eliminatórias. Brasil, que já está com o passaporte carimbado para a Copa do Mundo, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. É, rapaz, e pela última informação aqui do Atualidades Esportivas, a 24ª rodada da Série B, tivemos Remo 0, Criciúma 1, Operário 1, Curitiba 0, no Clássico Paranaense, CRB 2, Paysandu 0, Goiás 2, Botafogo de Ribeirão Preto 3, Atlético Paranaense 2, Novo Horizontino 1, meu caro André Santos. O que é que está acontecendo com o Novo Horizontino, André? Atlético de Goiás 2, Amazonas 0, Volta Redonda 0, Atletique 2. Hoje teremos, fechando aí a rodada 24 da Série B, hoje teremos as seguintes partidas, às 21h30, as seguintes partidas, às 19h, daqui a pouquinho, na Arena Condá, Chapecoense e Vila Nova, e às 21h30 na Fonte Luminosa, Ferroviária e Cuiabá. Amanhã teremos América e Avaí no Independência, às 19h30. Alô, estou aí na audiência, 19h59, Atualidades Esportivas. Termina aqui. O programa de hoje teve a apresentação e produção de Beto César, a técnica e sonoplastia de Keiliano Lucas, a direção de programação é de Francisco Dias de Abreu, comando geral do sistema Alto Piranhas de comunicação, rádio Alto Piranhas e jornal Gazeta do Alto Piranhas é do professor e empresário José Antônio de Albuquerque. Forte abraço a todos, fiquem na paz, fiquem com Deus, estaremos de volta amanhã às 18 horas, se ele assim permitir. Até lá, galera! Oi, Quinaldão. Atualidades Esportivas. Estamos gratos pela sua audiência e o compromisso renovado para estarmos juntos no próximo programa, te atualizando com as últimas notícias do esporte. Forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, uma boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 1º de setembro de 2025. Vamos ao destaque do dia: incentivo à produção de arroz. Companhia Nacional de Abastecimento destina 300 milhões de reais para a garantia de compra do cereal. Produtores poderão investir na safra 2025-2026 com garantia de preço mínimo. Luciana Colares de Holanda. O arroz que a Conab compra vai para estoques públicos e ajuda a evitar oscilações bruscas e manter preço justo ao consumidor. Você vai ouvir também Semana da Pátria. Troca da bandeira marca o início das comemorações da independência do Brasil. Este ano, 7 de setembro, terá como tema a defesa da soberania nacional. E ainda, cidadania. Nova carteira de identidade nacional já foi expedida para mais de 30 milhões de brasileiros. Ela é mais segura e com número único válido em todo o território nacional. Todos os brasileiros deverão substituir o atual RG pelo novo documento até 2032. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann, Inácio Brum. E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.tbc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta. De norte a sul do país, com diferentes receitas, o arroz está sempre presente no prato do brasileiro. E a safra de 2025 e 2026 vai ter um aumento na colheita? Mas para garantir que o arroz continue rentável para os produtores e chegue com preço justo nas prateleiras dos supermercados, o governo anunciou uma nova compra desse grão. E o anúncio foi feito hoje, durante a Expo Inter, feira de agropecuária que ocorre no Rio Grande do Sul, estado brasileiro com maior produção de arroz. São 300 milhões de reais destinados a contratos de opção de venda de arroz. Com esse recurso, será possível comprar aproximadamente 200 mil toneladas da safra de 2025 e 2026. Quem aderir a essa modalidade de comercialização oferecida pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, garante o direito de vender esse grão ao governo por um valor previamente fixado, mas não é uma obrigação. O agricultor pode optar também pela pela venda para o mercado, caso o preço seja mais vantajoso, como explica Edgar Preto, presidente da Conab. O que nós queremos é garantir preço justo, garantir renda para o produtor. E eu apresentei aqui na Expo Inter o lançamento do contrato de opção de venda, nosso COV para a safra 26. Com isso, nós demos uma tranquilidade para o agricultor, antes de botar semente na terra de arroz, não começou a semeadura ainda, ele vai saber que vai poder vender por um preço melhor do que o mercado vai pagar. Mas se o mercado paga mais, venda para o mercado. É uma opção. Hoje, o mercado está pagando R$ 66,00 em média e a Conab está pagando R$ 87,62. A Conab prevê uma produção de arroz de mais de 12 milhões de toneladas neste ano. Um aumento de quase 15% em comparação à safra passada. Por isso, a compra do cereal é um incentivo à manutenção da produção do alimento para os produtores, como Pedro Zanetti, de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Eu enxergo como um seguro, né? Chegando lá na frente, a gente pode exercer ou não essa opção. Então, se a gente vê que o mercado andou bem, o preço está melhor, a gente acaba vendendo no mercado, mas senão a gente vai ter a garantia do preço do governo federal. O arroz que a Conab compra vai para estoques públicos e ajuda a evitar oscilações bruscas e manter preço justo ao consumidor. Esta é a terceira rodada de contratos de opção de venda de arroz lançada pela Companhia Nacional de Abastecimento em apoio aos produtores de arroz em menos de um ano. Reportagem Luciana Colares de Holanda. O programa de microcrédito produtivo orientado, o Agroamigo, fechou quase 13 mil contratos no período de janeiro a agosto de 2025, totalizando R$ 150 milhões de reais. O programa é destinado a pequenos agricultores, pescadores, indígenas, quilombolas e extrativistas para investimentos em suas produções. E a iniciativa segue em expansão para as regiões Norte e Centro-Oeste. Para participar, a renda da família deve ser de até 50 mil reais por ano e não pode haver contratação de empregados permanentes. O crédito é de até 15 mil reais para mulheres, 12 mil para homens e 35 mil reais para um núcleo familiar. E para informações sobre o programa, acesse gov.br/mdr/agroamigo. Cidadãos dos países que vão participar da Conferência da ONU sobre Mudança do Clima no Brasil, a COP30, vão contar com uma novidade: a emissão de vistos eletrônicos gratuitos. A ideia é agilizar o processo de entrada no país, oferecendo mais praticidade e segurança a todos que vão à COP30 em novembro, no Belém do Pará. O Planalto divulgou nesta segunda-feira, primeiro, que o governo federal vai emitir vistos eletrônicos gratuitos para os participantes da COP30, a Conferência da ONU sobre Mudanças do Clima, marcada para novembro em Belém, no Pará. A medida é para dar mais agilidade e segurança na entrada de estrangeiros que precisam de visto para vir ao Brasil. O documento vai poder ser solicitado online por todos os credenciados pela Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. O prazo máximo para pedir o visto é de 4 semanas antes do evento e a emissão leva até 10 dias úteis. O e-visto, como é chamado, é válido até 31 de dezembro de 2025, permite múltiplas entradas no país e deve ser apresentado na imigração em formato digital ou impresso. A expectativa do governo é receber cerca de 50 mil pessoas entre representantes de 198 países. Em Brasília, Claudimário Carvalho. Hospital inteligente, totalmente digital e 100% SUS. O Ministério da Saúde vai investir R$1 bilhão em uma unidade deste tipo no Rio Grande do Sul. O recurso faz parte de uma parceria público-privada e vai garantir desde a construção até a operação dos serviços. O novo hospital será referência em saúde da mulher, materno, infantil e adolescência. A estrutura contará com mais de 680 leitos e vai ampliar de 16 para 44 as salas cirúrgicas. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, explicou que a iniciativa faz parte de um esforço de modernização da saúde pública. Esse novo modelo, essa nova estrutura hospitalar vai se associar a aquilo que nós estamos trazendo para o Brasil, os chamados conceitos dos hospitais inteligentes, que utiliza inteligência artificial, saúde digital, conexão permanente. Apresentamos o projeto para o Banco dos BRICS de financiamento da construção de um hospital inteligente no país, de um instituto nacional, Instituto Tecnológico de Medicina Inteligente Brasil. Durante a assinatura do contrato, foi anunciado ainda que o novo Centro de Pesquisa e Ensino do Grupo Hospitalar Conceição levará o nome do escritor gaúcho Luiz Fernando Veríssimo, que morreu no último sábado. E os hospitais universitários vão ganhar um reforço em pesquisa e extensão? Serão selecionados projetos para desenvolver estudos em áreas estratégicas da saúde nesses locais. A iniciativa dá início à rede de pesquisa e extensão dos hospitais universitários federais, a rede HU+. Os programas de extensão que unem o conhecimento acadêmico a projetos voltados para a sociedade serão aplicados dentro dos hospitais universitários. Serão selecionadas 52 propostas de estudo, garantindo pelo menos um projeto para cada um dos 45 hospitais universitários que fazem parte da EBSER, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, para implementação da rede de pesquisa e extensão dos hospitais universitários federais, a rede HU+, uma parceria entre os Ministérios da Educação e da Saúde. As pesquisas devem incluir um dos temas estratégicos, que são saúde da mulher, da população em situação de vulnerabilidade, de indígenas, saúde digital, doenças negligenciadas, doenças raras e oncologia. O presidente da EBSER, Arthur Chioro, dá os detalhes. Nós estamos falando de 75 milhões de reais ao longo dos próximos 5 anos. Nós estamos falando de mais de 450 bolsas de pesquisa, 52 projetos que serão financiados em eixos estratégicos, consegue valorizar os hospitais universitários da rede da EBSER como, de fato, locais que prestam um serviço fundamental para o SUS, mas, ao mesmo tempo, são locais de produção de conhecimento. Além de formar profissionais da área de saúde, a rede HU+, vai ampliar a produção científica e gerar impacto positivo na saúde pública, como garante a presidente da CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, Denise Carvalho. É uma mudança de paradigma e certamente vem para fortalecer o Sistema Único de Saúde através dos nossos hospitais universitários, 100% SUS. O edital prevê bolsas de estudos para graduação, mestrado e doutorado. Os detalhes podem ser conferidos no site da CAPES, no endereço gov.br/CAPES. Reportagem Cleide Lopes. A gente continua falando sobre hospitais universitários. A EBSER, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, instalou 23 novos aparelhos de tomografia computadorizada nesses hospitais. O investimento é de 100 milhões de reais. A verba faz parte da estratégia da política de compras centralizadas. Preparar a infraestrutura necessária para que cidadãos e empresas tenham acesso a serviços online mais rápidos, eficientes e seguros. Com esse objetivo, o Ministério das Comunicações anunciou 600 milhões de reais em investimento. E a prioridade será atender as regiões norte e nordeste do país. A proposta prevê linhas de financiamento para a construção e ampliação de data centers em todo o território nacional. Essas estruturas são essenciais para armazenar e processar dados que garantem o funcionamento de serviços digitais usados no dia a dia dos cidadãos, como consultas médicas, acesso a plataformas de ensino e a serviços públicos pela internet. Para acelerar a transformação digital do país, o Ministério das Comunicações vai destinar 600 milhões de reais do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações. Somado ao aporte do BNDES, os recursos chegam a 2 bilhões de reais, explica Hermano Tércio, secretário nacional de telecomunicação. A gente enviou esse recurso para o BNDES e o BNDES empresta para as empresas que constroem data center. E aí na nossa parceria foi para cada R$1 do FUSC que a gente mandou para lá, o BNDES está trazendo mais R$2 de recursos próprios do BNDES, ou seja, somando o FUSC com o BNDES, a gente tem R$2 bilhões disponíveis para a construção de data center no nosso país. Hoje, o Brasil tem 126 data centers, sendo que 110 estão concentrados no Sudeste, enquanto o Norte possui apenas 2. Por isso, os recursos vão priorizar o Norte e o Nordeste, oferecendo taxas de juros mais baixas para essas regiões. Além de contribuir para a redução de desigualdades regionais, a proposta vai impulsionar inovações tecnológicas, contribuir para a geração de empregos, além de fortalecer a soberania digital do país, avaliou Hermano Tessius, secretário nacional de telecomunicação. Nós temos 40% dos dados que são consumidos no Brasil apenas hospedados em data center. A gente está fazendo esse projeto para conseguir ampliar, para que a gente consiga um percentual maior de dados que são consumidos no Brasil, que estejam hospedados no próprio país. Isso é muito importante, né, para a nossa soberania digital. E, além disso, melhora o desempenho para o cidadão conseguir acessar de uma velocidade mais rápida, né, com menos falhas, às redes de telecomunicações do nosso país. Ainda de acordo com o secretário Hermano Tessius, os recursos do fundo também serão utilizados para operacionalizar a meta de conectar todas as escolas públicas do país até o final de 2026. Reportagem Pablo Mundim. O projeto de lei que trata da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês foi enviado pelo governo ao Congresso Nacional e já aprovado em comissão especial, aguardando agora a votação no plenário da Câmara. Essa é uma das principais apostas do Ministério da Fazenda para reduzir a chamada desigualdade tributária, em que pessoas de renda mais baixa pagam proporcionalmente mais imposto que os mais ricos do país. Para isso, os que ganham a partir de R$600 mil por ano devem ter a tributação aumentada. Entenda mais na reportagem. Prestes a ser votado no plenário da Câmara dos Deputados, o projeto de lei número 1087 de 2025, que isenta o imposto de renda de quem ganha até R$5 mil por mês a partir de 2026, é um passo fundamental para o fim de um sistema desigual, de acordo com o Ministério da Fazenda. O secretário de Reformas Econômicas da Fazenda, Marcos Pinto, acredita que o projeto será aprovado pelos deputados. A gente quer avançar, a gente sente que o Congresso está muito sensível à opinião pública, as pessoas se sentem muito prejudicadas, muito injustiçadas ao perceberem que o dono da cobertura do condomínio não está pagando imposto, enquanto as pessoas que têm os apartamentos mais baratos estão pagando. Que uma professora hoje da rede pública paga mais imposto de renda do que um milionário. Isso tem chegado ao Congresso Nacional e não foi por outra razão que o relatório apresentado pelo presidente Arthur Lira para o projeto foi aprovado por unanimidade na comissão especial. Além do PL prever que quem recebe até R$5 mil ao mês ficará isento do imposto de renda da pessoa física, ele também propõe descontos para quem ganha de R$5 mil a R$7.350 ao mês. As alíquotas progressivas subirão aos poucos conforme a renda aumenta. No caso de profissionais liberais, como dentistas, arquitetos, advogados e outros, com carteira assinada e salário superior a R$50 mil por mês, eles seguirão com a alíquota de 27,5% de IR descontada na folha de pagamento. Já aqueles que ganham acima desse valor estarão sujeitos à cobrança do imposto mínimo, para compensar a isenção e os descontos para quem ganha menos. Para quem ganha de R$50 mil a R$100 mil por mês, a alíquota mínima subirá aos poucos, até chegar a 10% na faixa superior. Marcos Pinto destaca que essa compensação do imposto mínimo vai atingir cerca de 140 mil contribuintes, para beneficiar 14 milhões de pessoas. E para algumas pessoas nessa faixa de R$5 mil, o benefício chega a ser quase de um salário ao ano. É como se a pessoa estivesse ganhando um 14º salário com essa isenção. Então é um projeto extremamente justo, que começa a corrigir, não corrige, começa a corrigir uma distorção, uma injustiça histórica que a gente tem no Brasil. A gente está querendo que eles paguem o mínimo de 10%. E se eles já pagam mais de 10%, por exemplo, um diretor de uma empresa que recebe a sua remuneração como salário, ele provavelmente já paga mais disso, mais do que isso. Ele não vai pagar mais nada. Ele só tem que complementar a sua tributação para chegar ao mínimo de 10%, que é hoje o que paga boa parte da população brasileira. O secretário de Reformas Econômicas explica que quem não está em nenhuma das duas pontas da tributação, como a classe média, não será afetado pelo projeto. A medida só atinge as duas pontas da tributação. As pessoas que ganham menos de 7.300 e as que ganham mais de 600 mil por ano ou 50 mil por mês. São só as duas pontas que são atingidas. Olha, a gente queria uma coisa que preservasse a classe média, então ninguém no meio da cadeia vai pagar mais, mas desse o benefício para quem ganha menos. E não transferindo esse benefício para os que ganham mais, que é o que aconteceria se a gente simplesmente corrigisse a tabela. Marcos Pinto também reforça que a proposta não visa aumentar impostos, mas sim redistribuí-los, deixando-os mais justos e acabando com um problema histórico no país. De São Paulo, Nicola Ferreira. Um documento que é mais seguro, reduz fraudes e conta com um número único válido em todo o Brasil, o CPF. Essa é a nova carteira de identidade nacional. Já foram emitidos mais de 31 milhões de documentos. E a partir de 2032, a carteira será o único documento válido nacionalmente. A primeira emissão é gratuita e acontece em todos os estados. Mais de 30 milhões de brasileiros já têm em mãos e no celular a nova carteira de identidade nacional. E os jovens entre 15 e 19 anos foram os que mais emitiram o documento, com mais de 3 milhões e 300 mil expedições. Mais moderno e seguro, o documento conta com o CPF, o número único válido para todo o Brasil. É o que explica a subsecretária de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Solange Bertó. Aquele número da RG deixa de existir, então os documentos, todas as carteiras de identidade nacional passam a ter como número único o CPF. Então passa a ser impossível a partir daí, né, que a mesma pessoa emita mais de um documento que ela tenha os seus dados biográficos, né, seu nome, né, e criação em uma base federal com mais de uma biometria. Ou seja, se você emitir uma carteira de identidade no estado, a sua biometria vai estar associada aos seus dados biográficos e ao seu CPF, uma base de dados única e centralizada. Outro recurso que traz segurança para o documento é o QR Code, presente na versão física e digital. O código contém uma assinatura digital que garante autenticidade e dificulta tentativas de falsificação. Para Brandon Carvalho, de 21 anos, a nova carteira de identidade nacional será fundamental para tirar sua carteira de motorista. Ele foi a um posto de identificação biométrica do Distrito Federal para fazer o novo documento. Todo o processo foi bem fácil, na verdade. Eu entrei no site, pesquisei na internet como é que eu, quais documentos eu precisava tirar e vi que era só certidão de nascimento e estou trazendo um comprovante de residência só para desencargo de consciência, para não pedir isso. E para a servidora pública Fernanda Dyer, ter a nova carteira de identidade nacional vai garantir o reconhecimento e respeito à sua identidade de gênero. Eu sou mulher trans. Eu fiz a minha retificação de nome e gênero no registro civil e agora eu preciso mudar o resto dos documentos. Eu preciso ir da RG, já vou fazer logo essa carteira de identidade nacional, né, para mudar o resto. Vale lembrar que em 2032 o registro geral, RG, perderá sua validade e será substituído pela carteira de identidade nacional. A primeira emissão do novo documento é gratuita. Ela pode ser feita nos institutos de identificação dos estados e do Distrito Federal. Para isso, é necessário que as pessoas levem as suas certidões de nascimento ou de casamento. Reportagem Thaísa Vitória. A tradicional cerimônia de troca da bandeira no Pavilhão Nacional, na Praça dos Três Poderes, em Brasília, marcou a abertura das comemorações da Semana da Pátria. Além do desfile militar de 7 de setembro, vários eventos estão programados para celebrar a data e eles incluem exposições, visitas, instalações militares e apresentações aéreas. A bandeira da Praça dos Três Poderes é uma das maiores do mundo, reconhecida pelo Guinness Book. Mede 286 metros quadrados, pesa quase 90 quilos e, devido à ação do tempo, precisa ser trocada todos os meses. A cada mês, uma das Forças Armadas organiza o evento e, desta vez, a responsabilidade foi da Marinha do Brasil. O gerente financeiro, Carlos Rodrigues, veio pela primeira vez com a família para prestigiar divulgar o evento e o tio, oficial da Marinha, que está prestes a se aposentar. Essa cerimônia muito bonita, a gente nunca tinha vindo, mas a gente teve o privilégio, né, filho, de prestigiar aqui juntamente com a família. A cerimônia deste domingo teve uma mudança importante. Por causa do luto de 3 dias decretado pela morte do escritor Luiz Fernando Veríssimo, a salva de canhões não foi realizada, mas isso não tirou o entusiasmo do público. O bancário Gesimiel Oliveira trouxe os primos Felipe e Theo, que ensaiaram o hino nacional para cantar durante a solenidade. Passaram um mês aprendendo, ensaiando e vieram cantar aqui com todo mundo. Outros eventos estão programados para as comemorações da Semana da Pátria. Além do desfile tradicional de 7 de setembro na Esplanada dos Ministérios, entre os dias 5 e 7, o Parque da Cidade em Brasília vai receber a Exposição da Independência, onde o público poderá ver de perto os equipamentos militares das Forças Armadas. E no dia 14 de setembro, a Força Aérea Brasileira realiza o evento Portões Abertos, na Base Aérea de Brasília. Entre as atrações, exposições de viaturas, aeronaves e helicópteros e acrobacias aéreas. Reportagem Graziele Bezerra. Este ano, o tema do desfile militar de 7 de setembro será Brasil Soberano. O desfile foi dividido em eixos temáticos, trazendo assuntos como o Brasil dos Brasileiros, a COP30 e o Programa de Aceleração do Crescimento. O Brasil vai exportar farinhas de origem animal de bovinos e de suínos para o México. Brasil e México concluíram negociação sanitária, que vai permitir a abertura de mercado para o produto. Com cerca de 130 milhões de habitantes e a segunda maior economia da América Latina, atrás apenas do Brasil, o México é um importante parceiro comercial do agronegócio brasileiro. Entre janeiro de 2023 e julho de 2025, o México importou mais de 7 bilhões de dólares em produtos agropecuários do Brasil, com destaque para soja, café e proteína animal. Com este anúncio, o agronegócio brasileiro alcança 417 aberturas de mercado desde o início de 2023. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal invalida parte da lei do Amazonas sobre compensação pela exploração de petróleo. Superior Tribunal de Justiça valida a adoção póstuma e reconhece união estável de forma incidental. Terceira turma do TST confirma rescisão indireta à motorista que alegou ter concluído o turno pouco antes do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Supremo Tribunal Federal invalida parte de lei do Amazonas sobre compensação pela exploração de petróleo e gás natural. O plenário entendeu que a competência para legislar sobre a maioria dos temas tratados nos dispositivos é da União. Marcelo Della Libera. A legislação trata da fiscalização, arrecadação e participações financeiras relativas à exploração de recursos minerais e hídricos no território do Estado. Para o relator ministro Nunes Marques, embora a Constituição Federal assegure aos Estados os royalties decorrentes da participação no resultado da exploração desses recursos, a sistemática de definição, arrecadação e lançamento de compensações e participações financeiras deve ser disciplinada por lei federal. STJ reconhece a adoção póstuma e valida de forma incidental união estável entre adotantes exclusivamente para fins da ação de adoção. No caso, uma criança foi entregue pela mãe biológica a um casal que, no pedido de adoção, declarou união estável por mais de 30 anos. Fátima Uchoa. O casal ajuizou a ação com pedidos de adoção e desconstituição do poder familiar, mas o juízo negou os pedidos. Antes do julgamento de recurso, um dos pretensos adotantes morreu. O Tribunal de Segunda Instância decretou a perda do poder familiar da mãe biológica e aceitou a adoção. Os herdeiros do falecido recorreram. recorreram ao STJ alegando falta de união estável para autorizar a adoção conjunta e desrespeito ao cadastro nacional. Mas a terceira turma manteve o acórdão estadual. Segundo o relator ministro Vilas Boas Cueva, nesse caso a declaração de união estável é presumida verdadeira e atende ao requisito da estabilidade familiar. Motorista que alegou ter concluído o turno pouco antes do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, Minas Gerais, consegue rescisão indireta do contrato. Para a terceira turma do TST, a empresa expôs o empregado a risco concreto contra a integridade física. Renata Gorga. O motorista afirmou que passou por momentos de pânico e estresse, a ponto de não ter conseguido mais trabalhar normalmente. No TST, a terceira turma reverteu a decisão de primeiro e segundo graus e, por unanimidade, concedeu o pedido do empregado, a rescisão indireta do contrato de trabalho. Quando o empregado solicita o fim do contrato e garante todas as verbas rescisórias a que teria direito no caso de dispensa imotivada. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral reforça a importância da participação da sociedade na luta pela democracia. Durante evento acadêmico em São Paulo, a ministra Carmen Lúcia apresentou reflexões sobre liberdade, dignidade humana e os desafios da era digital. Beatriz Souza. A presidente do TSE também reforçou a Constituição de 1988 como pilar da democracia brasileira. Constituição é lei, não é aviso, não é sugestão, não é proposta. Constituição é lei, a lei fundamental e a lei que tem que ser guardada, cumprida e respeitada por todos nós. A ministra também alertou para os riscos da era digital, como a desinformação e o isolamento social. O homem é condenado a mais de 450 anos de prisão por crimes sexuais contra menor de idade em transmissões online. A denúncia partiu do Ministério Público Federal. Vanessa Pereira. De acordo com o MPF, entre julho e setembro de 2024, o réu abusou sexualmente da própria filha, à época com 10 anos, e transmitiu o crime ao vivo na Dark Web. O homem foi condenado a 456 anos de prisão por estupro de vulnerável, exploração sexual, produção e divulgação de material de abuso sexual infantil, entre outros delitos sexuais. O processo segue em segredo de justiça. Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo Tunin de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O plenário pode votar nesta semana a tipificação do crime de milícia e extorsão de moradores. Na pauta também está o projeto que define regras de identificação e penalização do devedor contumaz. E Marcos Rogério critica Alexandre de Moraes por ser parte interessada e juiz ao mesmo tempo no caso Eduardo Taliaferro. Boa noite. O plenário do Senado pode votar amanhã o projeto que garante o pagamento de impostos de grandes empresas. Já na pauta de quarta-feira, estão o aumento da pena para atos violentos e a tipificação do crime de milícia e extorsão de moradores. Repórter Érica Christian. O plenário poderá concluir na terça-feira a votação da proposta que vai limitar um valor no orçamento para o pagamento dos precatórios, que são dívidas do poder público com cidadãos e empresas. A PEC também retira esses débitos do limite de despesas e permite a renegociação das dívidas previdenciárias dos estados e municípios. Outro destaque é o chamado devedor contumaz, que são empresas que deixam de pagar impostos de forma repetida e reiterada. Também estão na pauta mudanças na lei da ficha limpa para estabelecer que um político sentenciado seja considerado inelegível a partir da condenação ou da perda do mandato. Hoje o impedimento começa a contar após o cumprimento cumprimento da pena. O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, alerta que o projeto vai reduzir o prazo de afastamento dos políticos que cometerem crimes eleitorais, como compra de voto. Ficará inelegível apenas por 4 anos, porque na hora que ele for registrar a candidatura dele, ele não tem as condições de elegibilidade. Mas essas condições serão aferidas na data da diplomação, depois da eleição. Na quarta-feira, o destaque é o aumento das penas para crimes violentos, a exemplo do roubo com arma de uso restrito e que vai tipificar a criação de milícia e a extorsão de moradores, como explicou o relator senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe. É mais um projeto que vem no sentido de agravar penas e restringir, no sentido de endurecer o processo penal. É o foco disso tudo, redução da criminalidade. Ainda na quarta-feira e também na quinta-feira, os senadores deverão votar 5 acordos internacionais do Brasil com a Turquia, Chile, El Salvador, Índia e Guiana. O senador Wellington Fagundes, do PL do Mato Grosso, criticou a moratória da soja, acordo privado firmado por grandes exportadoras que proíbe a compra do grão produzido em áreas desmatadas da Amazônia Legal após 2008. Ele lembrou que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, chegou a conceder uma medida cautelar contra a moratória, mas a decisão foi suspensa após recurso à Justiça da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a ABIOV. Com certeza, toda a diretoria do CAD vai colocar esse assunto em pleno para ser apreciado e tenho certeza que a maioria, quem sabe até por unanimidade, nós teremos o CAD definindo que a moratória da soja é um cartel feito por essas grandiosas empresas nacionais e internacionais. A Comissão de Direitos Humanos debateu a oferta da medicação Nusinersena a pacientes com atrofia muscular espinhal do tipo 3. O medicamento só é oferecido de forma gratuita pelo SUS aos pacientes dos tipos 1 e 2 da doença. O repórter César Mendes traz mais detalhes. A atrofia muscular espinhal, AMI, é uma doença genética rara que causa degeneração dos neurônios motores com impacto na respiração, na deglutição e nos movimentos. A Nusinersena é o medicamento que interrompe a progressão da doença, mas o seu custo é elevado e o SUS só garante o fornecimento gratuito para os tipos 1 e 2 da doença, que apresentam evolução mais rápida. Segundo a fisioterapeuta Ana Angélica de Lima, estudos apontam ganhos com o uso da Nusinersena em pacientes com AMI tipo 3, mas a oferta gratuita do medicamento a esses pacientes pelo SUS segue em análise na Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, Conitec. Para o senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, é preciso rapidez para garantir o acesso de todos os pacientes com AMI ao medicamento. É essencial e alguém chegar e dizer não tem eficácia comprovada, isso é um absurdo absoluto, considerando o quadro mundial de abordagem da doença. Arnes criticou a recusa dos integrantes da Conitec em participarem do debate. O senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, afirmou que o pedido de extradição de Eduardo Taliaferro, ex-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE, suscita questionamentos sobre imparcialidade e possível motivação política. Taliaferro é acusado de vazar para a imprensa informações do gabinete da presidência do Tribunal Superior Eleitoral durante a gestão do ministro Alexandre de Moraes, de 2022 a 2024. O senador destacou que o caso deve ser avaliado com base no devido processo legal e no tratado de extradição entre Brasil e Itália. É o ministro Alexandre de Moraes, além de vítima direta das revelações, é também o responsável direto pelo pedido de extradição e pela condução do processo. Em qualquer sistema republicano, é inadmissível que alguém que seja simultaneamente parte interessada e juiz. De acordo com o Ministério da Saúde, o uso abusivo do álcool no público feminino passou de 9,7% em 2013 para 15,2% em 2023. De olho nestes dados, a Comissão de Assuntos Sociais poderá votar em breve a criação de um programa de saúde direcionado às mulheres dependentes de álcool. A reportagem é de Marcela Diniz. Segundo a relatora, senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, a assistência se daria de forma integral, desde o acolhimento humanizado até estratégias de reinserção social e no trabalho, com foco na reconstrução de vínculos familiares, proteção dos filhos e promoção da autonomia da mulher. De acordo com a senadora, o programa beneficiará mulheres que não podem pagar por um tratamento. As mulheres ricas conseguem um tratamento para dependência de álcool porque tem quem cuide dos filhos dela. Mas a mulher pobre, como é que ela vai se internar para se livrar da dependência do álcool se ela tem que trabalhar para sustentar os filhos que os pais já não estão presentes? Tem um recorte muito especial para buscar aquela mulher que quer se livrar do álcool, mas que não tem condições. O Senado discute um projeto de lei complementar que propõe mudanças na lei da ficha limpa. Hoje, políticos com mandato cassado podem ficar inelegíveis até o fim de seus mandatos, mais 8 anos, o que gera variações no tempo de cumprimento da pena. O relator, senador Everton, do PDT do Maranhão, destacou que a mudança simplifica o processo jurídico. Você fazer a equiparação das penas. Um senador da República, por exemplo, eleito por mandato de 8 anos, ele, se for cassado no primeiro ano, ele tem 7 anos de inelegibilidade, mais 8, dá 15. Um deputado federal, ele no primeiro ano, ele teria mais 3 anos de inelegibilidade do mandato dele, restante, mais 8, ou seja, 11, para o mesmo crime. Então, o que na verdade nós estamos fazendo é um ajuste para que você possa dar um prazo só. O plenário deve analisar nesta terça-feira o projeto que define regras de identificação e penalização do devedor contumaz. Depois da operação Carbono Oculto, que identificou fraudes envolvendo empresas de fachada usadas para lavar dinheiro ilícito, sonegar impostos e comercializar combustível adulterado, o texto sofreu alterações e sua votação foi agilizada. Mais detalhes na reportagem de Alexandre Campos. Segundo o relator do projeto, o senador Efraim Filho, do União da Paraíba, diferentemente das empresas que atrasam o pagamento de impostos por causa de crises no mercado, o devedor contumaz se aproveita das regras atuais que impedem a atuação rápida da Receita Federal para fazer da ilegalidade um modelo de negócio e não ser punido. O texto vai permitir a suspensão cautelar da inscrição dessas entidades no cadastro de contribuintes durante o processo administrativo. Para Efraim Filho, a proposta vai garantir um ambiente de negócios mais favorável ao investimento e menos prejudicial ao consumidor e à concorrência. Isso significou, na última década, um prejuízo de 200 bilhões de reais em impostos não pagos, que envolvem cerca de 1.200 CNPJs em vários setores. O setor de combustível, óleo e gás é o mais visado, mas também no setor de transporte, setor de bebidas, setor de tabaco e alimentação, entre outros, também existe a prática do devedor contumaz. Pela proposta, o pagamento do tributo pelo devedor contumaz não vai extinguir a sua punição. Além disso, as empresas interessadas em operar no mercado de petróleo deverão fazer um aporte como garantia do negócio. O projeto ainda torna mais rigorosas as regras de fiscalização das fintechs para impedir que essas instituições sejam usadas para movimentar e lavar o dinheiro das organizações criminosas. Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Jornal Câmara dos Deputados. Pauta de votações pode incluir combate a efeitos do tarifaço americano. Câmara e Senado lançam portal unificado com dados sobre o orçamento. Deputados apresentam projetos para a proteção dos agentes de segurança. Boa noite. A 19ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública revela que em 2024 o número de policiais civis e militares mortos em situações violentas aumentou em 33%. Coronel Ulisses, do União do Acre, atribui o resultado à omissão do governo no combate ao crime organizado. Para enfrentar o problema, Coronel Ulisses apresentou o projeto que aumenta as penas para homicídio ou lesão contra policiais, agentes socioeducativos e promotores. De acordo acordo com a proposta, as punições variam de 20 a 40 anos em regime fechado. Danilo Forte, do União, denuncia a nova onda de violência no Ceará e solicita intervenção federal. O legislador pede também a aprovação de um projeto de sua autoria que classifica o crime organizado como terrorismo, permitindo endurecer as punições. Danilo Forte cita os 27 assassinatos ocorridos na cidade de Itapajé só neste ano e afirma que os reforços policiais não têm sido suficientes para combater a escalada de violência. Ele lembra que em 2017 só a intervenção da Força Nacional foi capaz de reduzir a criminalidade no Ceará. Sargento Portugal do Podemos cobra respostas da Polícia Militar do Rio de Janeiro sobre processos de policiais que estão na corregedoria. O parlamentar informa que a demora nas decisões deixa mais de 100 policiais fora das ruas. Sargento Portugal também solicita ao governo do estado o pagamento de parcelas de recomposição salarial a 430 mil servidores públicos. De acordo com o parlamentar, a população fluminense merece ações concretas, não apenas entregas simbólicas de veículos. Paulão do PT de Alagoas critica o andamento do inquérito sobre a morte de um adolescente de 16 anos em Palmeira dos Índios. O deputado considera a conclusão das investigações controversa por classificar o crime como culposo, embora a vítima tenha levado um tiro pelas costas. Paulão apela ao Ministério Público Estadual para que reclassifique o crime como doloso, argumentando que a conclusão do inquérito fragiliza a credibilidade das instituições. Na visão do parlamentar, o episódio exige responsabilização compatível com a violência praticada. Previdência. Evair Vieira de Melo, do PP do Espírito Santo, acusa o governo e sua base de tentar impedir convocações importantes na CPI do INSS e de agir para proteger aliados envolvidos em denúncias de corrupção. Ele afirma ainda que é um esforço deliberado para abafar as investigações. Evair Vieira de Melo acredita que o esquema investigado se assemelha a uma quadrilha, envolvendo desde pequenos agentes até figuras da alta cúpula política e institucional. Ele pede que a CPI responsabilize todos os envolvidos, inclusive membros do INSS e do setor privado. Coronel Assis, do União de Mato Grosso, acusa o governo de manipular a CPMI do INSS para tentar impedir a convocação de um dos principais envolvidos. O parlamentar considera o caso como um dos maiores escândalos de corrupção da República. Coronel Assis também repudia as declarações de Lula contra o presidente do União Brasil, Antônio Rueda. O deputado argumenta que as divergências políticas devem ser resolvidas no voto e não por ataques pessoais. Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, critica o relatório que muda a definição dos juros do consignado de aposentados e pensionistas do Conselho da Previdência para o Conselho Monetário Nacional, sob domínio do Banco Central, favorecendo os bancos. Segundo Mauro Benevides Filho, o Conselho, composto por representantes do governo, aposentados e bancos, decide de forma equilibrada a taxa a ser cobrada. Com a transferência da decisão para o CMN, ele prevê aumento dos juros em prejuízo dos aposentados e pensionistas. Votação. Câmara debate nesta semana com especialistas a reforma administrativa, considerada prioritária pelo presidente da casa, Hugo Mota. O repórter Cid Queiroz explica que, além do debate, os deputados devem votar diferentes projetos, como o que apoia exportadores afetados pelo tarifaço imposto pelo governo dos Estados Unidos. O presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, convocou para quarta-feira comissão geral no plenário para discutir a reforma administrativa. Em evento promovido pelos jornais O Globo e Valor Econômico e pela emissora CBN, Hugo Mota disse que essa discussão não pode mais ser adiada. Nós estamos colocando a reforma administrativa como uma prioridade porque já há muito tempo o Brasil precisa rediscutir a eficiência do Estado. E quando nós resolvemos trazer esse assunto à tona, é porque entendemos que há dentro da casa um certo sentimento de que chegou a hora do Congresso se posicionar de como nós podemos entregar à população, principalmente que mais precisa, serviços públicos de mais qualidade, combater o desperdício e poder, de certa forma, ter mais eficiência na prestação do serviço público. Além da comissão geral, o plenário se reúne para votações. Aguardam a avaliação dos deputados, por exemplo, o projeto que estabelece critérios para apresentação no Supremo de ações diretas de constitucionalidade, a proposta que exige assinatura eletrônica para autorização de desconto de mensalidades em benefícios do INSS, e o projeto que traça diretrizes para conservação e uso sustentável do Pantanal. Os deputados podem votar ainda o projeto que cria um sistema oficial de apoio ao crédito para exportações brasileiras. A proposta faz parte de um conjunto de medidas apresentadas pelo governo para ajudar as empresas exportadoras a enfrentar o aumento das tarifas dos Estados Unidos. O deputado Eli Borges, do PL do Tocantins, defendeu a aprovação. As principais mudanças estão aqui, abre para o setor privado, para que seguradoras e bancos sejam credenciados para operar linhas de financiamento e seguro com garantia do governo, que é a modalidade indireta. Isso é uma proposta que vai fomentar a possibilidade em que os bancos brasileiros, as seguradoras, possam dar um respaldo maior quando procurados. Outro tema em discussão é a proposta de criação do Sistema Nacional de Informação sobre o Desenvolvimento Integral da Primeira Infância. O deputado cearense José Ayrton Félix Cirilo, do PT, explica a importância da medida. Essa matéria tem também uma relevância muito grande, porque a partir desse banco de dados que vai ser estabelecido com a aprovação dessa matéria, nós teremos um controle e mais informações a respeito dos dados na educação, na saúde, na proteção, na assistência social, mas também incluindo informações sobre creches e as instituições que trabalham, que atuam na primeira infância, de forma que a gente possa garantir e assegurar uma qualidade efetiva da educação infantil das nossas crianças. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz. Agricultura. Samuel Bonfim, do PSOL, critica projeto em tramitação na Assembleia Legislativa de São Paulo que visa privatizar terras devolutas. A deputada alerta que a medida compromete políticas de habitação e reflorestamento, além de favorecer grileiros e grandes empresas. Na opinião de Samuel Bonfim, as terras devolutas devem ser destinadas a programas de reforma agrária e preservação ambiental. Se aprovada, a parlamentar acredita que o STF vai declarar a medida inconstitucional. Desenvolvimento Regional. José Eduardo Ramos, do PT, parabeniza o governo da Bahia por, segundo ele, promover uma revolução na saúde do Estado, com a construção de 27 hospitais regionais e a aquisição de equipamentos modernos, ampliando a capacidade de atendimento à população. José Eduardo Ramos menciona ainda investimentos em educação, com a construção de escolas em tempo integral e em infraestrutura por meio da pavimentação de estradas que garantem acesso asfáltico a todos os municípios, beneficiando diretamente o povo baiano. Paulo Magalhães, do PSD, cumprimenta a administração da Bahia, dizendo que se consolida como uma das mais eficientes do país. O deputado destaca que o desenvolvimento do Estado tem sido possível graças à continuidade do compromisso de governos sucessivos. Paulo Magalhães repercute ações recentes em segurança pública e saúde, listando a entrega de 235 viaturas em Salvador e em Vitória da Conquista e investimentos de R$ 180 milhões para construção de um hospital e maternidade em Serrinha.